Jornal dos Jornais. Está no ar o nosso Jornal dos Jornais. Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Só ajeitada na máquina aqui, ó. Uma máquina aí, rapaz. Opa! Que isso, Maurício? Vem. Tem um negócio meio emperrado aí, ó. É o Elinho mexendo o rolo aqui. E não, oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Ele mexendo o rolo aqui. Vambora. Ô, Barbosa, nós começamos aqui essa edição do Jornal dos Jornais com a notícia do rolo que continua formado em torno dessas denúncias aí contra o governo, Barbosa. É verdade. Agora foi a vez do presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães, o imperador da Bahia. Que houve, Maurício? Olha, Barbosa, o Antônio Carlos Magalhães esculhambou o diretor-geral da Polícia Federal, Vicente Schelotti. É mesmo, rapaz? É que a Polícia Federal ia chamar alguns senadores para depor. E o Antônio Carlos Magalhães estufou a barriga, levantou o bigode. E aí? E disse assim: nos meus meninos ninguém põe a mão. Ai, meu Deus. Barbosa, e tem um monte de gente metida aí nesse negócio do grampo telefônico, sabia? Rapaz. Pois é, grampo telefônico, pra quem não sabe, é você instalar um gravador na linha telefônica de alguém pra gravar as conversas, né, Barbosa? Exato. No Brasil, só quem tá livre do grampo é o Espiridião Amin, que é completamente careca, né, Barbosa? Não, não é esse grampo de cabelo, não. É o grampo de telefone, Maurício. Olha, o grampo é ilegal, mas é uma prática condenada pela justiça, né? Mas todo mundo, Barbosa, sabe que muita coisa já foi resolvida com essa gravações, né, Barbosa? Sim. Isso é, não se tem a menor dúvida, né, Barbosa? Também, também. Político que tem juízo pelo telefone não fala mal nem da sogra, né, Barbosa? Olha, e pelo que se observa aí, Barbosa, do desenrolar da coisa, se o presidente Fernando Henrique não abrir o olho, não agir com muita sabedoria, Barbosa, muita coisa vai rolar, hein, Barbosa? É mesmo? O negócio tá virando uma bola de neve na direção de Brasília, Barbosa. É verdade. E a oposição tá de olho nessa bola de neve. Evidentemente, companheiros, eu tô só com as minhas barbas de molho. Ah, é? Esses almofadinhas do governo já estão sentindo que a coisa vai feder. Eles podem usar perfume, mas a coisa tá cheirando mal, né? Tá bom, seu Gula, tá bom. Bom, seu Gula. Vou dizer um negócio pra você. Tá certo. Vai feder. Tá bom. Para! Mas olha, e o produto interno bruto do Brasil teve uma de suas maiores quedas dos últimos tempos, Barbosa. Que coisa, hein? É o tal negócio, por que que o presidente não toma uma decisão política e não manda educar esse produto bruto, né, Barbosa? Não é isso não, Maurício. Isso significa, Barbosa, o que que significa isso? Queda do produto interno bruto. O que significa isso? Quem vai nos responder isso agora é o nosso comentarista econômico. Ai. O Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. O produto interno bruto, o presidente. Que é isso? Que tá rindo? Tá rindo? Ô, Jamil, isso é sério, rapaz? Ô, Barbosa, que eu tô comendo paçoca. Ah, comendo paçoca, soprou aí a paçoca, né? Deu uma entaladinha aqui. Aí não? Tá, desentala aí, tá. Mas como é que tá. É a pergunta mesmo, hein, por favor? Ai, meu Deus do céu, o produto interno bruto caiu, o que que significa isso? Por favor, vinheta de novo, por favor. Ah, meu Deus. Por dentro da economia. Fala, Jamil. Produto bruto interno apresentou um substancial. Não é produto retração. Bruto interno, produto bruto interno é outra coisa. É prisão de venda. Não é nada disso. Produto bruto interno é prisão de venda. É produto interno bruto. Quem tem de economia aqui sou eu. Tá bom. Eu que entendo de economia aqui. Tá bom, né? Então fala, Zé. O produto bruto interno apresentou uma substancial alteração de 1,52%. Sim. Né? Agora, Barbosa, o que significa isso? Significa que o preço do macarrão vai atuar diretamente nas taxas do BC, né? Que atinge o PIB do BNDES. Cujas taxas são variadas pelo IBGE e sim do preço do grão de bico do Congo belga. Que preço do cão, grão de bico cão, do não. Congo belga? Não tem cachorro belga. Não. Aqui não tem cachorro cê não. Você tá mano. Me tirando do sério, Jamil. Um abraço pra você, viu, Jamil? Você achou que era o cão de bico do Congo belga? Achei. Não, aqui não tem cachorro não. Tá. É, grão de bico nem do Congo belga. Nem cachorro tem bico também. Exatamente. Tá bom. Que tem bico é galinha. Tá certo. Falou, fala fácil, para o Jamil Reis. Que figura. Vai, Maurício. Barbosa, e por falar em economia, Barbosa, lá em São Paulo, as escolas particulares decidiram que vão aceitar o pagamento de mensalidade em cartão de crédito, Barbosa. Cartão de crédito é como se fosse dinheiro. Pois né? É, sabe o que significa, Barbosa? Não. Significa que os pais vão poder pagar as mensalidades com cartão de crédito. Ah, ô, Maurício Jamil, para com isso, tá bom? E agora vamos falar de esporte. E pra falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pisei. Oi, Barbosa. Oi, tudo bem, Antuérpio? Tudo bem. Ô, Mauricinho. Mauricinho? Beleza, velho? Que carinho, hein? Hein, Mauricinho? Intimidade, hein? Ô, Mauricinho. Aqui, ó. Ó, atenção. O que adianta? Só tem pano aí? Não, não, vambora. Vambora, meus vambora, amigos, Pedro. Amantes da bola. Ah. A seleção russa, Barbosa. A seleção russa. Teve uma atuação espetacular contra o Brasil. Como assim? Ora, mais 4 gols e ela conseguiria um empate. Ah, sim. Se fizesse mais 4 gols, empatava. Exatamente. Portanto, chegou perto a seleção da Rússia. Tá, tá bom. Agora, Barbosa, analisemos cá a questão. Analisemos. Os russos jogaram muito bem. Uhum. Mas, na minha opinião, o técnico Yuri Boyolov... Que Boyolov? O que ele é? Errou... Errou ao substituir o ponta esquerda Marequinha 9. Que isso? Pelo lateral meio guia 9. Que meio guia 9? Que, rapaz? Gostei muito daquele atacante, o Bicha 9. E... Mas acho que ele joga de sapato alto, tá, né, Bárbara? Tá, tá bom, tá bom. Agora, o goleiro Tiquitinho. Tiquitinho. Vamos analisar o Tiquitinho. Ah. Goleiro que entrou no segundo tempo. Aham. Ele é muito bom, Bárbara. Muito bom. Pena que ele jogou só um tiquitinho. Tá, tá, tá, tá bom, Antuérpio, tá aqui bom. Aqui falou o Antuérpio Damasceno, comentarista, que é pisa na bola. Abraço, vai, Maurício. Mas olha, o Vasco tá menos de uma semana no Japão e já surgem notícias negativas de lá, babosa. Que notícias? Olha, dizem que os jogadores, babosa, quando não estão treinando, não tem nada pra fazer e ficam no maior tédio, babosa. É mesmo? A maior diversão pra ir lá é assistir ou luta de sumô ou ficar na discoteca do hotel bebendo água mineral e ouvindo música japonesa, babosa. Que maldade. E olha que ainda faltam 2 semanas pro jogo, babosa. Olha o que que toca na discoteca do hotel. Vamos ver. Vai, Maurício, vai, dá ouvir. Pronto. Isso é o estribilho. Tá, tá bom, vai, Maurício. Babosinho, os telefones do Flamengo não param de tocar, babosinho. O que houve? Torcedores protestando contra as declarações do Zico, babosinho. Mas por quê? Na verdade, o Zico não falou bem o que diz que ele falou, babosinho. E se fosse ele que falasse lá, isso ia ficar mal, né, babosinho? Rapaz, como é que é? O Zico não falou bem o que falou e se fosse ele que falasse lá ia ficar mal? O que que é isso? O negócio é o seguinte, babosa. Ah. É que dizem que o Vasco tá treinando lá no campo onde o Zico é diretor. Sim. Aí o Zico... Kashima Antler. Isso. Aí o Zico apareceu lá no treinamento do Vasco e os repórteres perguntaram, Zico, você vai torcer pelo Vasco? Sim. Fosse lá qual fosse a resposta que o Zico desse, o Zico ia ficar mal. É verdade. Se ele diz assim, vou torcer pelo Vasco, ia ficar mal. É. Se ele diz, vou torcer contra o Vasco, ia ficar mal também. Isso, isso. Aí o que que ele falou? Só torço pelo Kashima e pelo clube que eu fundei, o CFZ. Ficou mal também. Também ficou mal. Também qualquer, ficou mal. Qualquer resposta aí fica mal, né? Aqui no Rio, por exemplo, quando perguntaram o Romário, Romário, por que você vai torcer? O Romário disse, com muita sabedoria, o Romário disse assim, me deixa fora disso. O que disser tá ferrado. É verdade. E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo veranista. Nosso passarinho aí, Barbosa. Tô ouvindo, tô ouvindo. Você está inconformado porque os dias de primavera têm sido de chuva e frio? Você ainda nem conseguiu estrear aquele calção igual ao do governador Garotinho? Que isso! Agora isso acabou. Já chegou ao Brasil a moderna lâmpada Sunflower Rapid Mediterranean Number Break and My Heart. Então, como é que é o nome aí, companheiro? Já chegou ao Brasil a moderna lâmpada Sunflower Rapid Mediterranean Number Break and My Heart. Tá certo. A lâmpada de 14 mil velas e 19 mil lampiões que fará você se sentir como se tivesse um sol na sua casa. Tá certo. Você pode ligar a lâmpada Sunflower Rapid Mediterranean Break and My Heart no terraço de sua casa. E ficar lá com o seu sol particular. Que maravilha, hein? Dê uma banana para a natureza. Que isso? Sunflower. Banana para a natureza? Natureza? Isso aí, ó. Natureza é macaco? Não, não, vambora, rapaz. Hein? Paulinho, não esculacha o Hélio Júnior, não, tá bom? Eu acho que ele me chamou de animal. Não, não, não foi, não foi. Compre já a sua lâmpada Sunflower Rapid in the Rain on my break room, Chuquinha. Que Chuquinha. Um sol para o seu deleite. Tá bom, tá, vai, Maurício. Babazinho, ontem eu falava aqui das coisas que são falsificadas no Brasil, né, Babazinho? É verdade. Que o Brasil era o país das falsificações, né? Ontem falamos dos falsos vendedores de bala da Associação dos Deficientes de Niterói, né? Agora encontraram um guarda municipal que atuava como falso fiscal do ISS. Que isso? Guarda municipal, falso fiscal do ISS? Pois é, o nome do guarda é Sérgio Aragão Filho, babosa. Veja você, tô falsificando até fiscal do ISS. Que loucura, hein? E lá no município de Quipapá, Um grupo de Sem Terra atacou e saqueou um caminhão carregado de açúcar, rapaz. Sim. Esse quipapá fica lá no interior de Pernambuco. Uhum. O dono do caminhão de açúcar rogou a maior praga pro Sem Terra. Que praga? Vão ficar todos diabéticos. Não, não, ô Maurício. E vamos saber agora como está o trânsito nas ruas do Rio. Vamos ouvir o Marronzinho Gualberto Bambão. Jornal dos Jornais. O Marronzinho sem ação. Fala, Bambão. Ok, Marronzinha. Olha, antes de mais nada, meu amigo, um versinho. Manda, trova. Vamos lá. Dá 50% de desconto, né? Tô num calor danado aqui, né? Boca de sabão, fica calado aí que tu me atrapalhou. Tá bom, vambora. Vamos lá. Na primavera da vida, eu já tenho meu guru. É o Barbosinha querido. Sem ele eu fico meio jururu. Ah, que susto! Gostou, Barbosinha? Gostei, Bambam. Então, o finalzinho realmente era outro. Não. Mas vamos lá, então, hein? Vamos lá, o que interessa. Vamos. O finalzinho é suco de caju. Tá bom. Vai, Bambam. Bom, eu estou aqui na porta da 999 DP. E tem uma senhora aqui, ô Barbosinha. Fala com ela aí, Bambam. Deixa eu ver o nome dela aqui. Ô, querida, como é que é o seu nome? É Dona Rosália, ela mora no bairro Maria Alice. Certo. Hein? Não, não é isso. Não, peraí, Barbosinho, não é isso, não. Não é isso, não. É Dona Maria Alice. Sim. E ela mora na Vila Rosalie. Ah, tá certo. É uma pequena troquinha, tudo não é? Tudo bem, tudo bem. Mas vamos lá. O marido desta senhora está preso aqui na 999 DP por ter roubado o carro placa BGH, B de bunda mole. Que isso? G de jumento das cinco patas. E H de osteoporose. E H de osteoporose? Tá maluco, rapaz? Ah, não. Ah, não é isso, não. Que é a boca de sabão? Ah, ela informa aqui, ô Barbosinha. Peraí, só um minutinho. Refazendo a matéria, hein? Sim. Não foi o marido dela quem roubou o carro. Ai, graças a Deus. Veja bem, o marido dela era o dono do carro. Ah, Barbosinha. Que bom, que bom. Tem o quê? Mais um. Barbosinha. Oi. Ô, querido, você sabe que eu te amo, né? Ai, meio enrolado aqui, eu vou apurar direitinho e daqui a pouco eu chamo. Tá bom. Barbosinho, eu te amo. Tá até bom, já, hein? Tchau, confusão danada, minha pessoa só não sabe falar. Não, pelo amor de Deus, vai. Não deixa mal. Tá bom, para, Bambão. Desliga aí. Vambora, Maurício. Ô, Barbosa, olha, e um dos cantos mais bonitos da cidade é ali o Palácio de Itamaraty, né, Barbosa? É verdade. Ali na perto ali do Central do Brasil, do Quartel do Exército ali, exato, né, Barbosa? Exato. Principalmente, Barbosa, porque lá viviam no lago, lá os cisnes, Tristão e Isolda, Barbosa. Ih, é verdade. Mas há tempos a Isolda morreu, Barbosa, e o Tristão ficou mais tristão ainda. O Tristão ficou tristaço, hein? É, olha, o cisne Tristão, Barbosa, nadava de um lado pro outro, Barbosa. Tão triste que os funcionários lá do Palácio do Itamaraty pensaram até em afogar o cisne, sabe? Quer afogar o cisne no quê? Ô, Maurício, não fala besteira? É, todo dia eles falam, vamos afogar o cisne. Não. Assim, pelo menos, acabava o sofrimento lá do Tristão, né, Barbosa? Sim. Pois não é que agora arrumaram uma cisna espanhola, Barbosa? Uma cisna espanhola? É. Colocaram lá no lago uma cisna espanhola maravilhosa, linda, Barbosa. Legal. Você precisa ver a castanhola da cisne. Que castanhola de cisne, o quê? O Tristão ficou alegrão, Barbosa. Agora, o negócio é que do lado, lá tem um outro lago lá, e tem o ganso Fred. Fred. E o Fred também é viúva. Sim. E o Fred tá de olho lá na castanhola da espanhola. Lá, castanhola da espanhola, Maurício. De vez em quando o Fred, inclusive, dá em cima das urubuas lá. Que dá em cima? Ô, Maurício, não inventa. Os animais ficam sozinhos lá. Não. Segunda-feira.